yo puedo ser un cara de cao. Date cuenta que la vida aquí nunca fue normal. Pero se tiene que conviver con él, es o seu irmão afinal. É o seu irmão afinal. Comigo, sou seu irmão afinal. tu mamá ser un cara legal. Depois da guerra do Iraque nunca fui normal. Mas você tem que conviver comigo. Sou seu irmão afinal. Sou seu irmão afinal. Sou seu irmão afinal. Sou seu irmão. Sou seu irmão. Sou seu irmão afinal. Sou seu irmão. Sou seu irmão. Sou seu irmão afinal. Sou seu irmão. Sou seu irmão. Sou seu irmão. Oh,